Então ha, ho, demorou, demorou. Ha, ho, demorou, cripolou. Ha, ho, demorou, demorou. Ha, ho, demorou, cripolou. Ninguém vai me frear, ninguém vai me dizer o que eu devo fazer nessa porra. Ninguém vai me frear, ninguém vai me dizer o que eu devo fazer nessa porra. É, e aí aos quase 30, sim, cantador de rap com orgulho. Sim, sofrimento existe, mas eu persisti. A inveja existe, mas não sucumbi. Há mais de 1000 anos sempre foi assim. Violência só traz revolta pra mim. Tem que ser assim, verdadeiro, limpão, é, de coração. A doença tá no ar, naquele falso refrão, onde a amizade não conta. Sai que é rolê perdido. Já dizia meu paizinho, onde falta respeito, a amizade vai pro lixo. Muda essa roupa, corta esse cabelo. Quê? Vá todo mundo se foder. Meu coração tá limpo, querendo fazer o bem. Vocês não tão nem aí, pra mim nem pra ninguém, ok? Então não facilitarei, ok? Então eu não tô é nem aí pra vocês. Trabalhador brasileiro é tratado que nem lixo. Trabalhador brasileiro é tratado que nem lixo. Esse aqui é o Brasil, mano, o Brasil. Então ha, ho, demorou, demorou. Ha, ho, demorou, cripolou. Ha, ho, demorou, demorou. Ha, ho, demorou, cripolou. Ninguém vai me frear, ninguém vai me dizer o que eu devo fazer nessa porra. Ninguém vai me frear, ninguém vai me dizer o que eu devo fazer nessa porra. Suas leis já caíram, sociedade podre. Suas leis já não vingam, sociedade podre. Ande de skate pra aliviar o estresse. Jogue um basquete pra aliviar o estresse. Infelizmente, vocês sabem que até no esporte rola a trairagem. Vou fazer o quê? Se eu for me envolver, pegar numa arma, é isso que cê quer. O mal progredindo e o bem de marcha ré. E se eu cair numa vala, ninguém vai falar nada. Eu tô ligeiro que o que manda é o dinheiro. A pupila dilatou, se o atar é feito. São vários na quebrada que bancam de pedreiro. E o máximo que uma pedra fará por você é você querer morrer. É brisa que cê quer, sai com a mulher. Sabe como é ou não sabe? É brisa que cê quer, conquista uma mulher. Sabe como é ou não sabe? Você tem raiva porque eu não me sujeitei a você. Droga maldita, graças a Deus. Você tem raiva porque eu não me sujeitei a você. E nem vou. Ha, ho, demorou, demorou. Ha, ho, demorou, cripolou. Ha, ho, demorou, demorou. Ha, ho, demorou, cripolou. Ninguém vai me frear, ninguém vai me dizer o que eu devo fazer nessa porra. Ninguém vai me frear, ninguém vai me dizer o que eu devo fazer nessa porra. Ninguém vai me frear, ninguém vai me dizer o que eu devo fazer nessa porra. Ninguém vai me frear, ninguém vai me dizer o que eu devo fazer nessa porra. Ninguém vai me frear, ninguém vai me dizer o que eu devo fazer nessa porra. Ninguém vai me frear, ninguém vai me dizer o que eu devo fazer nessa porra. Ha, ho, demorou, demorou. Ha, ho, demorou, cripolou. Ha, ho, demorou, demorou. Ha, ho, demorou, cripolou. Ha, ho, demorou. Band-aid não sara, vagabundo. Ninguém vai me frear, ninguém vai me dizer o que eu devo fazer. Estou falando pra você das doenças da mente. Ninguém vai me frear, ninguém... porra!